Nós estamos aqui nesta noite, no quinto dia da semana profética, para continuar profetizando na vida da igreja. Thank you. Este é o momento para que Deus venha fazer morada no seu coração. Amém? Yeah. Deixa por mim, por você, por nós.